Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Piratas do Espaço, podcast onde falamos sobre filmes e séries e games. Mas esse não é só um Piratas do Espaço, esse é o Piratas do Espaço. Falaremos em instantes sobre isso. Meu nome é Vitor, sou seu host. Como vocês podem ter percebido pela imagem, para quem tem a imagem, Lua não está aqui, mas temos Felipe. Olá. E Carol Pardini, minha companheira no crime aqui. A gente está aqui reunido para fazer mais uma entrega de prêmios. Anúncio dos vencedores do Piratinha de Ouro. Piratinha de Ouro 2022. Estamos de volta mais uma vez. Esse é sobre games. Eu acho que eu falo mais sobre isso depois da vinheta. Então, manda a vinheta! Gente, Piratinha de Ouro 2022, voltamos com as categorias de games, pois ano passado a gente não teve, a gente não jogou o suficiente, mas quer uma ideia de como seria? Metroid Dread ganha melhor jogo, Metroid Dread ganha melhor jogabilidade mais gostosa, Metroid Dread ganha melhor arma, Metroid Dread ganha melhor boss. 2021 foi isso. Agora, então, voltamos aqui com games. Eu estou muito feliz do tanto de votos que recebemos. Inclusive, recebemos muitos votos manuais, que são os outros lá, que são coisas que a pessoa adiciona porque não tá. Isso é especialmente bom no games, porque a gente tem menos. Games são caros e precisam de muito tempo gasto para jogá-los. Então acaba sendo um pouco difícil da gente ter uma vasta lista de jogos que jogamos, e como essa premiação é feita muito mais pela nossa experiência, fica bem mais limitado os jogos do que os filmes e séries. E aí é bom ver as pessoas botando as experiências delas no jogo. A gente vai falar a categoria, vai mostrar os candidatos. A gente mostrou os indicados antes. Então vocês meio que já sabem, mas. Ou se já votaram também. Mas a gente deve começar assim, dar uma ideia de quais eles são. E aí a gente fala nossos favoritos. Eu vou fazer um negócio que eu vou perguntar pro Felipe quem ele acha que ganhou. E se você quiser participar também, Carol, pode. Fique à Como vontade. eu passei Quem eu O acho seu que vasto ganhou, quem é meu conhecimento. preferido? Quem é o seu preferido e depois quem você acha que ganhou. Ok. E aí a gente vai ver quem é o ganhador. O ganhador dos votos. A gente tem os nossos ganhadores. E assim, todos esses são ganhadores por estarem aí participando. Verdadeiro prêmio O verdadeiro. ter sido indicado. Exatamente. É mais ou menos uma forma. As Que a gente. amizades que fizemos. A gente ter botado esses os indicados como indicados é meio que uma escolha dos nossos favoritos. O de games um pouco menos do que o de filmes, claro. De filmes a gente teve que fazer uma seleção mesmo. Então no caso já é uma escolha que a gente teve que fazer, enquanto esse foi mais. Ah, vamos botar aí o que a gente viu. Mas pensem que esses são os nossos, por exemplo, 10 favoritos, mas em alguns casos são menos que 10. Então, vamos lá. Vamos. Carol está aqui especialmente porque ela vai ser a nossa apresentadora, ela vai ser o Jimmy Kimmel Uau. dessa premiação. O Andy Samberg, a Amy Poehler e a Tina Fey em uns três ou quatro Globo de Ouro diferentes ao mesmo tempo. A Amy Poehler e a Tina Fey. Então, ó, você... ela vai apresentar os prêmios. Eu não preparei piadas. E... quê? Você não tem um monólogo preparado com todos, com piadas... é... uma música. Com piadas que... um número musical. Ah, mas eu posso falar... eu posso deixar você sem graça. A plateia sem graça. Tá bom isso. Ah, sim, ok. Posso fazer comentários em português. Não rolando tapa, tá valendo. Tá. E as pessoas ficam sem graça. Eu posso falar, nossa, fulano está aqui. E aí, sou tão... ah, sim, sim. É... God of War, Ragnarok, é um dos indicados a melhor game do ano. É... God of War também é como me chamam quando eu estou com fome. É, enfim. É... eu não sei. Então, vamos lá? É o Piratinha de Ouro de Games. Games! Gostei da apresentação. É. Profissional, né? Então, vamos lá. O primeiro... tá na ordem aqui? Sim, tá, sim, está na ordem. Tá, o primeiro prêmio que a gente vai premiar... uhum. É isso? Sim, não, sim. A primeira categoria que vamos premiar é a categoria de melhor título. Tela de título. Ah, tá. Tela de... viu? O Vitor não me explicou. Ah, tá. Não é tipo, esse jogo tem um título bom. Não, é... tipo... a tela inicial do jogo. Tipo como Zelda tem um título bom, porque já traz as lágrimas que as pessoas vão derramar quando elas tiverem que pagar o jogo. Ah, achei, uau, que era tipo uma coisa assim, tipo, nossa, esse é o melhor trocadilho de games. Ele já começou a piada da Carol, tá valendo? É, sim, mandou bem. Já tá. Então tá, eu tô melhor espírito, tela. Eu tô no espírito. Melhor tela de título. Cuphead. Eu tenho que ler tudo, tipo, o que é que eu falo? Cuphead, The Delicious Last Course. Sim, porque Cuphead porque não é de mesmo. Anos atrás. Elden Ring, Kirby in the Forgotten Land. Lego Star Wars, The Skywalker. Ah, olha, eu gostei dessa foto também. É. Shovel Knight, Dig. Ah, viu? Isso seria um melhor título pra mim. Eu votaria nisso. Eu achei um bom título. Ei, não, ei, faço ideia de qual seja a tela de título. Pra quem não sabe, a tela de título é quando você tá lá encarando o jogo e pensando se você quer realmente jogar esse jogo ou não. Aham. Uhum. Algumas vezes uma coisa visual dela te chama atenção, algumas vezes é a música. Algumas vezes é aquela... E eu contei, né, nessa premiação, eu contei também botar uma apresentação... tipo, sabe o jogo arcade? Quando você deixa um tempo ele lá no pre-start, ele vai e faz uma apresentação lá do jogo, alguma coisa assim. Eu Crash. Contei com isso. Sim, Crash tem isso. O Super Mario World, por exemplo, tem isso. É, vários jogos ou algumas mais vezes antigos. Ela chama atenção porque ela é muito feia, né? Tipo, Resident Evil. Ah. O menu de Resident Evil é muito... Vou ficar aí, fãs de... O Luan não tá aqui, então eu posso falar. Eu acho muito feio. Ah, e o... o chat, o Ludo no chat disse... é o diretor, que... ponto. Tela de demonstração / demo. Sim, ah, sim, exatamente, sim. Isso. Ok. Tá, vamos para os nossos, beleza, vencedores. Não, pera, o Felipe tem que falar quem ele acha que ganhou. Não, a gente fala primeiro os nossos. Okay. E aí. Felipe, qual foi o seu? O meu é o Lego Star Wars. Lego Star Wars. Eu acho muito legal que tem todos os personagens principais dos 9 filmes. Eles ficam todos numa pose divertida. Eles ficam se mexendo, né? Gerais, eles ficam se mexendo. Tendo umas interações entre si. Eu vi um vídeo dele e eu achei muito, muito bacana. É muito legal, é muito legal. É, o meu foi o Tartarugas Ninja. Eu fui pego pela nostalgia, sabe? A música que toca. Ele tem todo um videozinho, uma apresentação como uma abertura de desenho animado que tocou o coração. É, mas eu diria que todos aqui estão representando bem, alguns musicalmente, alguns visualmente. Cuphead tem uma música muito divertidinha, enquanto o Elden Ring tem uma música épica. Felipe, você botou o Shovel Knight Dig. Você podia explicar por quê? Antes de você começar as fases, você pode ficar andando e interagindo com os personagens. É um jogo de celular, né? Mas você tem umas coisinhas pra fazer antes de entrar no buraco, e aí quando você entra no buraco, começa o jogo. Mas enquanto isso, você pode interagir, é divertido. Como eu achei, como é interativo, me chamou a atenção. Ok. Ok, eu não tenho nada muito específico a dizer sobre nenhuma outra. Tem envelope? Hã? Não. Mas a gente tem aqui nossos votos aparecendo na tela, pra quem estiver vendo o vídeo. E agora teremos a relação do indicado, assim que a gente achar que... Eu sei quem ganhou, porque eu fiz a apresentação aqui. Quem vocês acham que ganhou? Bom, eu acho... Eu tô entre duas opções, mas eu acho que Elden Ring ganhou. Ok. Não porque eu conheço, eu não vi nenhuma tela de título desses jogos. Mas eu acho que, conhecendo o público, eu acho que Elden Ring é um jogo que teria o voto de popularidade. Uhum, entendo. Felipe, qual você acha que foi? Eu acho que o Elden Ring também. Certo. Eu só não iria no Elden Ring. Só não iria no Elden Ring pessoalmente, porque pra mim eu acho ela meio sem graça, tirando a música. Ela só tem a música. O resto ela é muito uma tela estática. Minha segunda opção é o Tartarugas Ninja pela nostalgia. Elas votariam, tipo, isso é uma coisa que... Mesmo que não fosse uma tela boa, e eu não tô dizendo que não é só, mesmo que não fosse, ainda teria o quentinho no coração, sabe? Pois é isso que me fez votar. Ah, olha. A música antiga do desenho pra pegar no coração de quem assistiu. É muito barato. Mas quem venceu foi. E você vai falar em voz alta, ok? Cuphead, The Delicious Last Course. Essa me pegou de surpresa. Uau! Foi uma vitória que eu não. Todo mundo errou, cara. que eu não imaginava. Por quê? É um DLC de um jogo antigo, então eu não sabia, eu não esperava que... É proposital que as coisas formam DLC? Sim, porque é o DLC do jogo. Eles foram espertinhos, sim. Ah. Tá vendo? Um bom título. Uh-huh. Tem que começar a ter um prêmio só de só bons de título. Títulos, né? Ok. Outras adições manuais que as pessoas fizeram. Live Alive... Neon White, FIFA 23, Felipe deve saber como é o FIFA 23. Ah, deve ser alguma música pop, toca tipo David Guetta. Toca Fat Boy Slim, what about now? Mas... Eu devo assumir que eu não lembro como é que é a do 23. Mas não é sempre uma música, assim? É uma música... Não, é porque é do EA Sports. EA Sports. Que me lembre exatamente qual é. Ok. O outro que falaram é God of War Ragnarok na primeira vez que você joga. Que bem vai específico. Ficar ruim? É, não, porque. Ou ela muda. É porque a primeira vez que você joga, tá o Kratos lá parado. Isso é uma coisa que tem em todos os jogos da série do God of War. Tá o Kratos parado, e quando você aperta começar o jogo, aí ele começa a partir do Kratos. Só que aí depois, quando você liga de novo, tá só uma caverna vazia. Porque o Kratos já saiu dessa caverna. Ele foi embora. E isso é muito legal. Eu gostei dessa adição. Obrigado aos que adicionaram coisas. Mas eu não pensei nele porque... E depois a tela fica sem graça quando o Kratos vai embora. É, mas a primeira impressão é que... A primeira impressão é que fica, realmente. Então, muito válido a adição. Obrigado. Parabéns, Cuphead. Pode vir buscar o seu prêmio. Gente, os representantes de Cuphead não puderam vir, mas eles são muito honrados. Eu recebi aqui uma... vou passar um vídeo aqui deles. Vixe, perdi o vídeo, desculpa. Vamos para a próxima categoria? Tá, a próxima categoria é aquela categoria que faz a gente esquecer que tem um jogo principal rolando. Então é uma coisa que você tem que fazer. Quando essa parte do jogo ela é bem feita, ela faz você perder muito tempo nela. E perder muito tempo valioso no jogo, que faria você ficar melhor nesse jogo, dependendo do tipo de jogo. E aí faz você chegar no chefão e você não tá bom o suficiente, porque você perdeu tempo fazendo outras coisas. Também, alternativamente, pode ser que você seja o que esteja você precisa muito melhor, exatamente. Pra você enfrentar. Que talvez isso te dê uma arma melhor. Talvez isso te dê mais experiência, você fica com um nível maior, coisa assim. Tem várias alternativas pra isso. E o prêmio é... Melhor minigame side quest. Prêmio que não pode esperar. Quem não pode esperar. Eu tinha que botar uma imagem de um minigame de pesca. Claro, porque... Sempre tem. O minigame de pesca é obrigatório em todos os jogos. Os indicados... Ah, e os indicados são... Bayonetta 3, Elden Ring, God of War Ragnarok, Kirby and the Forgotten Land, Pokémon Scarlet Violet, Splatoon 3 e Tartarugas Ninja. Eu me recuso a falar tudo. Pode falar só o Shredder's Revenge. Shredder's Revenge. Muito grande. Mas aí não tem qual é o minigame? Sim, eu vou adivinhar baseado na imagem. Uma batalha de dança na baleta. Não, mas continue. Ajudar a Vea, a bruxa. Ok. Do Elden Ring. You can pet the dog in God of War. Aham. Baleta 3 são as missões da Jeanne. É outro personagem. Parece muito uma batalha de dança. É, sim. Essa... Essa é a moça que você odeia, né? Vitor odeia essa moça. Não, é a Violet. Nem... Violet. Tá. Sim, o God of War é Pet the Dog, mas é porque tem uma missão toda que... Mas isso é um lobo, né? É um lobo. Tá. É uma missão toda que envolve, em certo momento, fazer carinho no cachorro e é uma excelente missão. Kirby the Forgotten Land, tem várias coisas pra você fazer na vila dos Waddlees. Pokémon Scarlet Violet tem uma mini missão que você tem que fazer antes dos ginásios que... Uhum. Então, empurrar essa bola? Sim, no caso da imagem é empurrar Olimpíadas. A bola. São Olimpíadas. Parece muito... essa imagem lembra muito Sweet Sports. Entendo. Uhum. Splatoon 3 é um joguinho de cartas que você faz umas coisas num tabuleiro lá. E Tartarugas Ninja é uma parte de uma fase que você tem que estourar um balão. Quem bater mais no negócio de encher balão, o balão estourar, ganha. Sim. Queria fazer uma correção. Violet, mas é Viola ou não? Eu falei Violet. Desculpa, é Viola. Vai ser logo Pokémon. Pokémon Violet Scarlet. Talvez, deve ter sido isso. Meu ganhador, por mais que eu tenha jogado o Splatoon 3, o Tabletop Battle de Splatoon 3, muitas horas gastas ali, eu fui no God of War. Pois... ele é o mais simbólico, sei lá, ele acaba sendo uma coisa que tem mais valor sentimental, eu diria. Quem jogou essa missão vai entender. E você, Felipe? O meu também foi o God of War. E só um disclaimer, eu não considero o do Pokémon Scarlet Violet um side quest, porque ele é uma coisa que você precisa fazer para avançar. Sim. Então não é exatamente uma missão secundária. Mas é por isso que tem a parte minigame. É um minigame que você tem que fazer. Sim. Eu acho que você encaixa. É, ok. Passou a barra? Tá ok. Nós falamos nossos candidatos. Inclusive, Felipe, você já, na última vez que a gente conversou sobre os jogos jogados no ano e tudo mais, você não tinha jogado o God of War ainda? Você jogou? Joguei um pouquinho mais. Ok. Ainda não terminei o jogo, mas já joguei um pouquinho mais. É, vai demorar um pouco pra você terminar. Ele é longo. E ele tem side quests muito boas. É, foi difícil escolher uma, porque são muitas side quests excelentes, mas essa foi a que me marcou mais, eu diria. Vamos para apresentar o vencedor? Eu acho que Bayonetta 1. Ah, é. Pior que eu nem lembro quem ganhou essa. Quem você acha que ganhou, Felipe? Pelo chat, 100% dos votos foram no Bayonetta. O chat tava falando Bayonetta 3. Ah, Bayonetta 3! Eu vou na força do público LGBT. Esse jogo claramente foi feito. E Bayonetta. Ok. E o vencedor é... God of War Ragnarok. A pessoa que apresentou o prêmio. Sim. Ela foi Ragnarok. Pelo visto, eu... Cãezinhos fazem sucesso. Eu acho que algumas pessoas votaram, não porque a missão é muito boa, mas porque, porra, fazer carinho no cachorro, sim, por favor. Eu queria... Todo jogo que tem pra fazer carinho no animal, eu faço isso, então tá valendo. Talvez um prêmio Melhor Carinho em Cachorro possa, possa ser adicionado na lista de prêmios. Mas... Você já fez carinho na raposa no Ghost of Tsushima? É a coisa mais fofa do mundo. Melhor carinho, no geral, né? Você pode fazer carinho em várias coisas. Cão demoníaco. Rogue Legacy tinha carinho no dragão gigante. Hades tem carinho. Hades tem carinho no... Mas em uma é das só cabeças. Em uma cabeça. Triste. Respostas adicionadas tem ajudar um músico em Stray, que é uma... Mais uma vez, uma excelente adição. Você tem uma hora que numa cidade lá você ajuda o músico a, se não me engano, é pegar a partitura pra ele tocar. Você ganha um botãozinho no coletinho do gato como prêmio e também ele toca a música. E as músicas são muito únicas, muito icônicas, assim, tipo, memoráveis. São legais. Vamos para o próximo? Sim. Próxima categoria. A próxima categoria, a gente sabe que o vencedor nunca vai ser algo que envolva água. Faz sentido. É uma categoria que ela pode... Essa vai ser difícil de saber o que ganhou, porque eu acho que muitas coisas podem defini-la, como beleza, jogabilidade, ou até se ela é mais fácil, sabe? Se é muito difícil. Às vezes também é uma coisa que é só um momento, assim. Pô, acabei a parte logo depois que você passa por uma coisa emocionante. Aí você vê esse lugar e pensa, ok, isso marcou, sabe? Link sem camisa. Não? Ou isso, Melhor level mundo, o prêmio Louis Armstrong. What a wonderful world! Obrigado pela explicação. Pra quem não entende. E os indicados são Elden Ring, Kirby and the Forgotten Land. Podia só gravar minha voz fazendo, né? E aí a gente tava aqui. Igual a estação de metrô. É? Pokémon Legends Arceus, Pokémon Scarlet Violet, Rogue Legacy 2, Battle 3, Prey e Shredder's Revenge. Sim. Difícil esse. É. E são locais, bem diferentes, né? Locais específicos de cada um, são bem diferentes os jogos, e alguns são o mundo inteiro, alguns são só uma fase ou um local. Então é ficar o critério da pessoa que vota. Splatoon é só um home run? Splatoon não, as últimas fases do modo single player, ele tem um formato diferente e eles são bem, bem legais. Felipe, fala aí o seu favorito. O meu, eu escolhi o Pokémon Arceus. Uhum. Eu gostei muito de Hisui. Hisui. O local. Ele tem uma ideia meio tipo Japão feudal, e cada área é bem, bem divertida, são áreas grandes. Meu único problema com o mapa desse jogo é que ele não é mundo aberto de verdade. Você tem... Pra sair de uma parte pra outra, você tem que... Tem um loading no meio e isso atrapalha um pouquinho. Mas tirando isso, é um mundo muito bonito. Eu gostei do estilo do design. É um bom jogo. Bem. Eu fiquei impressionado como o Pokémon teve duas... Os dois jogos que lançaram de Pokémon tiveram o seu mundo aí representado. E eles receberam bastante votos, eu devo dizer. Eu não vou entregar aí quem ganhou, mas eles... Olha! Eu diria que eles dividiram votos. Se fosse só um jogo, ele... É igual quando dois atores do mesmo filme são indicados a ator coadjuvante, e aí acaba que ganha um terceiro porque os dois do mesmo filme separam votos. Sim. O meu favorito foi Splatoon. Expliquei um pouco sobre ele. É um momento que lembra Mega Man. O Mega Man ele tem lá as suas fases padrão, e aí no final do jogo, quando ele tá chegando no chefe final, aí é meio que subindo o castelo do Dr. Wily. E é nesse, mais ou menos nesse formato. Você tá subindo num foguete lá. E cada fase traz uma coisa diferente. Ele traz um pouco do que o DLC do Splatoon 2 trouxe, e é um momento bem, bem legal. Então, Kirby também é um que eu só queria falar. Last of Us. Last of Us no parque de diversões. é basicamente isso. É. É muito legal, você entra numa casa de sustos lá, e aí você vê, e tem um visual neon, é muito legal. O chat mencionou que a capital de Elden Ring eu faria comprar o jogo, que o dragão gigante petrificado é incrível, e sim, é um momento muito legal. Elden Ring podia ter uns 5 coisas diferentes, 5 lugares diferentes, e que seriam igualmente... bons, assim, mas esse foi escolhido pelo Luan. Fica aí um abraço pro Luan. E aí, quem vocês acham que vai ganhar? Eu acho que foi o Elden Ring, só porque eu ouvi dizer pelo chat. Esse é difícil, porque Splatoon é muito popular, mas Pokémon também é muito popular. Pokémon tem o maior número de haters que jogam o jogo, né? E eu não entendo muito. Todo mundo falando mal do jogo, mas eles continuam comprando todos os jogos e jogando, então isso faz com que tenha um grande público. E eu acho que talvez possa ter ganhado, mas eu vou de Splatoon. E Scarlet Violet, inclusive, é visto como o melhor pior jogo da série. Ele é muito bom, mas ele também é muito mal feito. Ah, sim. Então, e o vencedor é? O vencedor é Elden Ring. É, não tinha outro. Esse lugar é incrível. E Elden Ring? Ah, não. Se fosse o outro lugar, talvez eu votasse. Porque eu gosto muito mais do subterrâneo do mundo da Elden Ring. Mas esse lugar, ele é bem, bem impressionante, assim. Ele tem várias camadas que você pode ir. Isso, tem esgoto, tem o segundo andar, tem em cima dos telhados, tem dentro das casas, tem inimigos únicos, tem um visual fascinante. E ele é um ponto de quebra, assim, do jogo. É, as coisas mudam. Apenas vou dizer isso. Você pode perder essa experiência. Beleza, vamos pro próximo prêmio. Próximo prêmio. Eu acho que a melhor coisa a se dizer desse prêmio é o melhor momento cinematográfico. É o prêmio Nathan Drake. Indicados são Bayonetta 3, Elden Ring, God of War, Ragnarok, Kirby and the Forgotten Lands, Splatoon 3, Stray, Xenoblade Chronicles 3. Minha coisa favorita é falar, tipo, tudo em inglês e aí você tá só o número. Xenoblade Chronicles 3. 3. 3. 3. Achei todos os campos. Bayonetta 3, você controlando um bichão gigante numa cidade. Tem outros momentos cinematográficos no jogo muito bons também. Elden Ring tem uma luta onde você tem controla uma arma. É um bichão gigante que você tem uma arma especial pra matar ele. God of War, a luta contra o Thor. Kirby and the Forgotten Land. Uma das últimas coisas que você faz no jogo antes de zerá-lo. Splatoon 3 também. Quer comer um caminhão. Comer um caminhão inteiro, sim. Splatoon 3, uma batalha espacial de monstros gigantes. Stray, escapar de bichinhos. E Xenoblade Chronicles 3. Pegar uma espada maior que você e balançar. Quebrar. Uma cutscene muito memorável, de acordo com o Luan. O que são essas coisas em Stray? Cara, são os bichinhos, tipo uns aquelas abóboras de Halloween. Correm atrás de você. Achei que era tipo um especial de Halloween. Eles são, ele é uma pulguinha gigante, basicamente, com um olhinho brilhante. Cara, essa eu acho que eu sei quem... Ah. Meu favorito... God of War, não dá. Ele fez que nem o primeiro jogo, ele começou com uma luta foda visualmente. Um bicho. É até engraçado. Assim como no primeiro jogo, essa luta não é exemplo do que vai ser o resto do jogo. Ela acontece. Muita coisa, um bicho voando de um lado pro outro e coisas explodindo e pedras quebrando e você pensa, caraca, vai ser um jogo inteiro assim? Não vai. Só fica aí o spoiler aí pra... lamento decepcioná-los, mas é esse momento... muito bom. Sem contar que Thor é um personagem muito foda em God of War Ragnarok. E você, Felipe, qual é? Eu também escolhi o God of War. Uma coisa que a Santa Mônica sabe fazer são essas São cenas bem cinematográficas. Aham. Uhum. É, eles criaram, eles trouxeram uma coisa, um espetáculo visual. Eu já repeti isso umas 3-4 vezes. É muito bom com essa nova, esse novo estilo do God of War. É, já tinha antes, eu vou falar, mas eles acho que aumentaram isso no 2018 e no Ragnarok. Muito bem. É... E aí, quem vocês acham que leva? God of War. Ah, ok. Também acho que é o God of War. E o chat, cadê? Chat acha que Bayonetta tá sendo ajustado. Oh. Mas... Bayonetta teve ainda dá ótimos tempo momentos. De mudar isso. Eu sinto que eu vou ler Bayonetta em todos eles. É, vai ter umas outras coisas que talvez Bayonetta leve, não sei. Vamos ver. O vencedor é... God of War Ragnarok. Ele recebeu metade dos votos. 50% dos votos foram Caraca. Só para Thor. Então... É, não dava. Merecido. Merecido. É uma pena pros outros, porque são ótimos momentos. É. Batum, eu sempre traz uma coisa que me faz ficar... Yeah! Super animado com o que tá acontecendo, mas... Eu queria abordar as alegações de que a premiação é roubada. Coincidentemente, o rosto e o rosto estão voltando no Cidão ganhando. Coincidente. Olha, não posso... Parece que nunca... Ah, a próxima coisa agora vai falar que o Oscar é combinado também. Ai, ai. É um absurdo mesmo. É, votos manuais. É, Monster Hunter Rise, Sunbreak, Archdemon of the Abyss. Eu não sei o que isso significa. Arquidemônio do abismo. Não sei o que isso significa, mas quem jogou Monster Hunter Rise Sunbreak deve saber. É, deve ser uma coisa muito legal. Deve ser um monstro. É. E a outra pessoa botou TMNT, e eu não sei, e não especificou, não deixou... eu vou chutar que é a cena pré... da tela de título lá, a apresentação, a abertura. Eu vou... É meu chute, mas... Mas é, se você que botou isso, por favor, explique. Explique-se. Explique-se. Próximo? Próximo. Ah. É a frase mais citável. Vou dar. Eu sem querer, passei Falou logo. Antes, é. Antes de você falar, que é... Não, eu só ia falar que é o momento que acontece no jogo que vai virar um áudio chat Big Book. Ah, é. No meu chat do Twitch tem vários áudios usáveis pra pessoas... quem é inscrito. E aí as pessoas vão usar duas vezes e você vai ficar irritado, vai falar Chega esse áudio, não tem mais esse áudio. Eu nunca cortei um áudio, tá? Às vezes eu só boto um tempo pra... Ah, é, não, é, realmente, aí fica... Um tempo pra não usar, porque senão o povo fica usando aquele... A música... O barulhinho de afogamento do Sonic é um saco. Mas... É, temos várias frases conhecidas no mundo dos videogames, tipo do A Barrel Roll. So long, Bowser. Mamma mia. Let's go. Oh, o Mario tem umas 50. Mas... EA Sports. It's in the game. What are you buying? Essa é pros Resident Evilers. É, entre várias outras coisas. Let's dance, boys. Never been to a farm. Captain, open the door. É o Obradinho Saudades de não ter jogado o Bradinho pra poder jogar o Bradinho. E os indicados. Você fala o jogo e eu falo qual é a Os indicados frase. São Bayonetta 3. My name is Viola. V-I-O fucking A. Faltou o L. V-I-O-L fucking A. Ok. Vocês entenderam. Viola. Ela não sabe. Soletrar o próprio nome. Elden Ring. Put these foolish ambitions to rest. Acho que é isso. To rest, é exatamente, ok. God of War, Ragnarok. Death boy. Can have me when it earns me. Eu tipo, boy. Boy. Boy. Quase, muito perto disso. Splatoon 3. Ei, eu chorei quando ele disse isso. Shredder's Revenge. Big Apple, 3 PM. Xenoblade Chronicles 3. Hear that, Noah? Ah, não. Lance wants something a bit meatier. Ela é muito britânica. A bit meatier. Meatier. Bom. Tá, o meu favorito. É God of War. Oi. Quando essa frase é meio que jogada, é meio que largada, assim, no meio de um diálogo do jogo, mas é tão incrível. Ele, pois é, no momento que eu ouvi isso, eu pausei o jogo e falei, eu preciso anotar essa frase, porque eu vou botar ela nos prêmios. Que é uma personagem perguntando, você... eu não sabia que você tinha medo de morrer. E aí ele... Eu não tenho medo de morrer. A morte pode me ter quando ela me merecer. Caraca, que coisa hardcore de dizer. Que coisa heavy metal, sabe? Kratos é muito foda. Eu fui nela. E você, Felipe? O meu é Big Apple 3 PM. Sim. Nada como a nostalgia... De pegar uma das frases que eu mais lembro de um dos jogos mais da minha infância e só mudar de AM pra PM. É uma referência boa, muito boa. Exato. Dessa vez eu tô sentindo que Bayonetta vai ganhar, hein? Apesar que eu também tô sentindo que vai ser God of War. Mas eu acho que vai ser. Agora eu tô com a Bayonetta. O chat tá torcendo pra Bayonetta também. Tem alguém. Alguém muito, muito Bayonetta no chat. Fala que a academia rouba, mas o chat tá na mesma opinião. Tá? Eu voto no Splatoon. Splatoon? Splatoon é uma muito boa, muito... Muito foda, porque é uma frase muito complexa que você pode usar em várias oportunidades. Pode ser que o chat goste. O chat não, os votantes. O Big Man, ele é tipo o Chewbacca, sabe? Ele é uma. O Groot, é tipo o Groot. Ah, até quando o Groot fala We are Groot. Ele fala Ei, e aí é tipo. Pode significar qualquer coisa. É engraçado que tem vezes que ele fala umas três frases lá e é tipo, eu gosto muito disso. O que você acha disso? Eu acho que é isso. E aí, tipo, ei. Ele só ei. Se comunica por eis. Ei. E o vencedor é... Pra surpresa de todos, God of War Ragnarok. Kratos pode vir pegar o prêmio. Kratos pode levar o prêmio quando ele merecer o prêmio. Ele acabou de merecer o prêmio. Eu sei. É só porque é só uma... Enfim. God of War tá levando muitos, né? Será que vai continuar assim? Parece que God of War comprou a votação. Santa Mônica deu uma graninha aí pra gente. Valeu aí, Santa Mônica. Mas outras frases que estão... Que pessoas botaram manualmente. Alright, who's next? É Masaru subindo de nível no último capítulo de Live Alive. Tá. A pessoa tá muito em Live Alive, né? É, essa aí gostou de Live Alive. E tem o outro, outra frase de Elden Ring que é Now we can devour the gods together! Eu quase botei essa. Mas como já tinha outro momento desse chefe, a gente ficou com o Polishing Bichos to Rest, até porque é o primeiro chefe do jogo. É o primeiro chefe do jogo, e aí ele marcou. Essa frase foi mais ouvida. Mas. Ok. Próximo. Esse prêmio é o melhor prêmio Piu Piu. Melhor prêmio Piu Piu? O que é o melhor prêmio Piu Piu? Piu Piu! Sério. Prêmio de jogo de tiro. É, joguinho de tiro. Melhor joguinho de tiro. Melhor arma barra power up. Não é apenas para armas. É para qualquer coisa. Pode ser armadura? Pode ser uma. É, uma armadura. Desde que seja algo que... Que você use pra derrotar inimigos. Então, um dia desse eu tava jogando... Um dia desse eu tava jogando o... É, se você o Shadow pegar... Knight Dig de novo e esqueci de colocar uma. Então... Eu percebi que eu esqueci de colocar uma. Ok. Ah, você viu e pensou, tem que botar isso. E aí depois você esqueceu? É, enquanto eu tava jogando, essa era a coisa que eu mais gostava de encontrar no mapa. Ah. Só que aí eu esqueci de colocar na votação. E aí eu tava jogando recentemente. E aí eu peguei essa e falei, putz, esse aqui eu tinha que ter colocado lá no jogo. Ok. Tipo, se o Henry Cavill fosse um personagem de videogame... Ah. Punhos poderiam ser... Um candidato? Porque ele recarrega? Ah, ele usa como arma, não é? Ele usa como arma. É, não, mas... Não sou eu que tô dizendo, você teria que coletar o item dos punhos. Eu acho que seria uma coisa coletável, no caso. Mas ele precisa recarregar, então não é meio que uma arma. Ok. Se você diz... Ok. Os indicados são... Fala, coisa é falar. Vai, o Neta 3. Eu esqueci o nome, é o microfone. Ah, Bayonetta tá tão largado na sarjeta que a gente não sabe nem o. É Ribbit Libido, lembrei, obrigado. Fortnite. Kamehameha. Dora for Ragnarok. Ingrid, a espada viva. Kirby and the Forgotten Land. É Space Ranger. O poder. Pokémon Legends, Arceus. Qual é, Felipe? As Balms. Parece aquelas bombas de bosta do Harry Potter. É tipo isso. É basicamente. Parece, nos jogos de videogame tinha essas coisas. Era um saquinho enrolado assim. Rogue Legacy 2. A profissão do bardo. Splatoon 3. É, Grisco, as armas Grisco. Vai, Felipe, fala o seu favorito. O chat está irritadíssimo pela possibilidade da Bayonetta não ganhar. E também eu sei que a pessoa do chat que está reclamando, o Tarô, não gostou que eu botei essa. Mas essa foi a minha arma favorita, porque é a mais estranha. Mas eu vou dizer, eu me arrependo um pouquinho de não ter botado o porrete trenzinho. Que é um porrete e é um trenzinho que você pode até andar em cima. Eu devia ter botado esse. Eu sinto muito. What? A Bayonetta tem umas armas muito interessantes, eu diria. Ok. O meu é o Kamehameha. Kamehameha. É muito legal na hora que você usa. Tipo, se você acertar, mata de primeiro. Dois, muda toda a iluminação do mundo. E tem aquele grito gigantesco. É divertido. É divertido usar. Foi muito bem usado, implementado em Fortnite o Kamehameha, visualmente e no gameplay. Eu tive a honra e a eu tive a honra de ter tido a oportunidade de usar o Kamehameha para ganhar uma partida e foi a melhor sensação da vida. Satisfatório, né? É muito satisfatório. Mas o meu é Splatoon 3, porque eu sou rato de Salmon Run, e aí eu quando eles botam o rodízio com as armas Grisco, que são versões muito mais poderosas das armas normais, o jogo fica muito divertido. Inclusive, no momento que estamos gravando, daqui a muito pouco vai ter um rodízio especial que vai dar pra usar as armas Grisco, e eu posso esperar. E aí, quem vocês acham que ganha? God of War. Fortnite. ok, God of War. Ah, eu vou... Não, na verdade eu vou deixar isso pra quando eu falar as pessoas que... as coisas adicionadas depois, porque tem uma das coisas que eu também me arrependo de não ter botado. Mas bem... O vencedor é... Fortnite! Eita! Kamehameha mexeu com a nostalgia de muito, muito marmanjo de 30 anos aí, e é muito divertido de usar, né? E crianças também, sim. O melhor é a Chun-Li usando o Kamehameha. Não, sim, Kamehameha foi muito bem colocado no jogo. Eu acho que eles têm que voltar com os personagens de Street Fighter, quando Street Fighter 6 lançar, e tem que colocar o Hadouken. Hadouken. Ah, seria legal. Hadouken. Uma coisa um pouco mais fácil de usar, só que... Eu não sei como eu botaria o Hadouken, pra falar a verdade, porque eu comecei a falar, mais fácil de usar, mas aí tira menos dano... Como é que faz isso? Bom... Você não trabalha pra isso, né? É, eu sei. Sei lá, só tacando a ideia aqui. Os adicionados manualmente, temos Katana Rios de Sangue, de Elden Ring, que recebeu 2 votos, interessantemente. Pizza Power, do Tartarugas Ninja, eu imagino. Não botaram qual é o jogo, mas eu apenas supus que é Tartarugas Ninja. A lança de God of War, e é esse que eu me arrependo de não ter botado. Eu acho que eu gostaria de ter botado a lança ao invés da Ingrid, mas a Ingrid é legal. E alguém adicionou Omega Cannon do Metroid Dread, que, vou falar, pessoa, Metroid Dread veio em 2021. Então talvez você tenha jogado em 2022. E eu agradeço pela adição, pois realmente uma boa adição para 2021. Ganharia em 2021, mas hoje ele meio que não se encaixa. Do Shovel Knight é uma bota que você pode andar em cima de espinhos. Estacas, espinhos, e aí você não toma dano. É muito bom. Ajuda muito a avançar no mapa. Bem, podemos ir pro próximo? Sim. Então bora! Próximo prêmio, melhor momento fofinho, melhor momento... Ah, olha! Ah, sabe, que o próximo prêmio é o melhor pet ou animalzinho. Porque nem todos os animais são pets. Muitos jogos são literalmente erguidos nas costas desses animais. É, algumas... Eles carregam nas costas. Eles carregam nas costas muitos protagonistas, sabe? Gostei da escolha. Não gostou da escolha? Quem você botaria no lugar? Deu branco. Ah, tá. Só quer criticar mesmo. Só queria criticar. Criticar por criticar. É. Crítica pela crítica. Tá, então os indicados são... Bayonetta 3. Os monstros infernais. Elden Ring. Torrente. Kirby and the Forgotten Land. Oh. Os Aufis, eles são... eles são muito fofos. Fofinhos. Inimigos, eles são fofos. Multiversos. Tom e Jerry. Pokémon Scarlet Violet. Os doguinhos, os cachorrinhos que foram introduzidos nesse jogo. Rogue Legacy 2. O grande dragão, cujo nome eu não lembro. Ladon, acho que é isso. Splatoon 3. Seu amiguinho, o Smallfry. Stray. O gato. O gato Stray, o gato. Ele é mais assustador. Ah, quando você tá jogando, ele é fofinho. O jogo não é o mais fofinho, pra mim não é o mais fofinho, é o melhor animalzinho. O chat tá falando que tem que botar o Yoshi. A gente não põe. Gente... Mas o Yoshi ele já se ele se ergueu do patamar de pet pra. Ele é um personagem próprio. Agora, tá? Mas é, talvez num jogo dele ele. Nossa, você conseguiu assinar. É, no jogo dele, que aí que ele não vai ser animalzinho mesmo. Não, ele vai ser o protagonista. Ele é o protagonista. E aí, quem... Ah, não. Eu vou falar o meu. O gatinho de Stray. Enviesado, hein, esse voto. O jogo inteiro em volta de um gatinho, e o gatinho faz coisinhas fofas, ele faz... Ele amassa pãozinho, ele quando dorme... Quando a Petra faz isso, você vê ele... ele sobe em cima de mesa que o povo que tá jogando dominó e espalha as peças, e os robôs ficam lá, porra, estragou o jogo todo, caralho. E aí você acha fofo? Acho isso fofo. Quando não é comigo, eu acho fofo. Entendi. Você. Ela tenta pegar na boca o quadro do Van Gogh ali, você... Ah, e você, Felipe? Eu vou ter no Stray também. O jogo inteiro é sobre o pet, então você... Sim. Aqui. É. Faz sentido. E 50% do chat eu voto no Stray. Então... O chat vota em Bayonetta 3. 50% vota em Bayonetta, os outros 50% vota em Stray. Esse é difícil. Realmente. Temos... Com fofura seria Kirby. Sim. É, foi legal. Ou Splatoon, esse bicho de Moana aí. Eu chuto Pokémon. Pokémon. São bons candidatos no geral, assim. Acho que isso. Aparentemente... Vou botar isso. Bem, ok. E o vencedor é... Era um jogo só feito quietinho e de fazer gatinhas. Ele merece ganhar pelo menos esse, né? É, foi merecido, não vou mentir. Vou tirar isso dele. Não vou tirar isso dele. Acho engraçado que quando revela o prêmio, a espada fica passando o nariz. Fica na minha cara. Desculpa. Bom, então vamos pro próximo já? Sim. Então vamos pro próximo. Próximo prêmio, também conhecido como... Deixa eu ver alguém. Meia boca. Tem personagem. Tudo, eu sou bem maneiro. Personagem meia boca. Ah, Bayonetta. Bayonetta merece ganhar esse. Se ela não ganhar, eu vou ficar bolada. Eu tô com chat nesse próximo prêmio, hein, galera? Ok. Não tem, não tem os votos, não tem o... Não tem nada, mas tem o povo. Mas tem o chat e a Carol. Próximo, porque é o personagem mais maneiro. Eles são usaram, né? Porque não tinha... Ela é a coisa mais maneira. Sim. Vou dizer que Mercury Steam fez a Samus ser... certa pra esse prêmio. Porque podia talvez, uns anos atrás... Você não falou se alguém indicou algum animalzinho. Verdade. E teve indicação de melhor animalzinho, que foi... alguém botou Michelangelo. Acho que a mesma pessoa botou um monte de personagem, um monte de coisa de Tartarugas Ninja. Yeah, ok. O Michelangelo é um animalzinho, eu acho. Ele é uma tartaruga, né? Então, ok. Ok, personagem mais maneiro. E os indicados são Bayonetta 3, Bayonetta. Sabia. Cuphead. A Miss Chalice. Last Course. A Miss Chalice. Tá. Elden Ring. Qual é o nome dela? É... A Malenia. Malenia. FIFA 23. O time AFC Richmond. God of War Ragnarok. Thor. Kirby and the Forgotten Land. Kirby. Splatoon 3. Deep Cut, a banda do, da vez. O grupo... Os as celebridades da vez. É... Felipe, fala seu favorito aí. Richmond Till I Die. Richmond. Não tem como. É Ted Lasso envolvido. Não tem como botar diferente. FIFA tá botando umas coisas interessantes até no jogo. Apesar de... Pra você parar de fazer um podcast todo falando que é um jogo. Que não muda nada, não muda. Que não tem nada de diferente. É, pra ver se você para. Foi no de 2022 que eles botaram a Dua Lipa no jogo. Foi. Toda semana tinha um personagem diferente, uma pessoa famosa diferente. É. Talvez tenha sido no de 21. Eu acho que pode ter sido mais tempo. Aí teve uma camisa lá do Chaves também. Mas a Dua Lipa foi marcante porque o povo cumprimentava ela que nem eles cumprimentam os homens, e aí eles pegavam no peito dela. Qual foi o seu voto? O meu voto foi Deep Cut, Splatoon, sim. Como eles são legais, não dá. Até a Fry, que eu não tinha gostado do Você é muito. Visual dela. Paga pau dessas. Mas olha, o Thor. Lá pra segunda metade de God of War, quase ganhou meu voto no lugar. E Bayonetta é muito. É um voto, ó. É, Bayonetta ela nem devia estar aí, porque ela ganha já. Todo ano. Eu queria dizer que se minha cara tivesse um pouquinho mais pro lado, eu ia estar no lugar do Rocket. verdade. Coisas visuais, gente. Quem só tá ouvindo o áudio. Entendo. Quem você acha que vai ganhar? Bayonetta mesmo? Não acho que a Bayonetta vai ganhar. Não, vai ganhar o Thor. Eu acho que o Thor vai ganhar, eu também. Eu não lembro quem vai ganhar. Então vamos descobrir. E o vencedor é... Ou a vencedora? Bayonetta 3! Bayonetta 3! Personagem Bayonetta 3 de Bayonetta 3. Olha aí, o chat vai à loucura. O chat vai à loucura. Parabéns, Bayonetta. Parabéns. Mereceu. E olha... O chat tirou a camisa e tá rodando agora. Aqui tem um monte de louco, um bando de louco. Louco pro Bayonetta. Mas ela é muito maneira. Ela é. Não dá isso pra ela. Não dá. Desde o primeiro jogo, ela meio que merece. Eu ainda acho o jogo feio, mas... Se não fosse a Samus, como o nome desse prêmio, seria Bayonetta. Eu diria isso. Mais que merece. Bayonetta 3 é aquele filme que é indicado a 42 Oscars e ganha melhor atriz. fazer o quê? Adicionados manualmente, temos Soldado 76 de Overwatch 2, que, aliás, quem adicionou... adicionou essas coisas, saiba que você me lembrou que o Overwatch 2 existiu nesse ano. A gente não botou ele em lugar nenhum aqui, e obrigado por ter me lembrado. Fiorane, de Monster Hunter Rise Sunbreak. Também não sei, mas deve ser legal. Michelangelo. Foi da mesma pessoa que botou o melhor patch. Foi da mesma pessoa que botou o melhor patch, com certeza. Brock de God of War, sim. Na verdade, God of War podia botar qualquer personagem, menos o Atreus. Sim, menos o Atreus e já mereceria. Eu sou contra mereceria. Esse menino. É. Eu nunca nem joguei o jogo e eu não gosto dele. Você tá certo. É... E Kratos. Sim. Alguém não aceitou o Thor. Ele é maneirista. Alguém não aceitou o Thor e falou, não, Kratos. Mas a gente tem uma maior preferência a personagens novos. Em alguns casos, a gente acaba botando... Ah, sim, é por isso que Bayonetta ganhou. Em alguns casos, a gente bota personagem antigo, porque não dá pra botar outro. Eu não botaria Viola nessa merda. É, ai, que bom. Me recuso a botar Viola. Não, tudo bem. E assim, quem vai superar Kirby? Ninguém. No jogo do Kirby. Então, a gente... A preferência pra outros personagens. O Kirby personagens não seria o melhor novos. Pet animalzinho? Não. Claro que não, ele é só um bebê. É... Um bebê de animais. Tá, vamos supor que tivesse, que eles finalmente fizessem o jogo de Mandalorian, que tá fazendo aí no sub... O Baby Yoda seria o melhor pet animalzinho. Eu não sei se eu daria ele como pet animalzinho, mas tá. Aliás, isso vai poder ser no filme série. Vai poder ser uma... Ele vai poder ser o melhor pet animalzinho? É, vai poder ser uma discussão que a gente vai ter que ter. Meio que na primeira temporada ele é um pet, assim, para o Mandalorian. Ai, ai. Mãozinha da Wandinha, é um pet ou não? Porque, tipo, pets precisam ser animais? Ah, eu não sei, cara, eu não sei. Fiquei, pergunta do dia, pets precisam ser animais? Ué, e vocês também não aceitaram que eu botei o Tails no do filme série? Então, sei lá. É... Ah, porque o Tails é uma pessoa. Tá, vamos pro não, próximo, também, vamos. Também vamos começar a respeitar aqui os personagens, né? Tá bom. Vamos o lá, Kirby esse, não essa fala. Discussão a gente volta na semana a que vem. A gente volta na semana, na próxima, no próximo episódio. Tá, o próximo não, prêmio... Não vai passar, pode deixar. Vai ter de novo. O próximo prêmio é o prêmio de momentos que o Vitor fala, foda-se esse jogo, eu odeio esse jogo, quero mais saber desse jogo. Eu odeio esse jogo. Ok. Eu odeio você. É. Sim, se eu fosse esse prêmio. Se eu tivesse nesse prêmio. O melhor luta contra chefão, prêmio Ornstein Small. Tinha que ser uma coisa de Dark Souls, porque a coisa mais marcante desse jogo são os chefes. Beleza. Os indicados são Bayonetta 3. Strider. Cuphead. Putz, é uma gangue lá. A gangue de insetos de um dos chefes do jogo. Elden Ring. Radahn. God of War Ragnarok. Nidhogg. Kirby and the Forgotten Land. É a Chlorine. Pokémon Scarlet Violet. Rhyme, líder de ginásio Rhyme. Rogue Legacy 2. O traidor, eu só deixei só essa. A dica de quem é, mas não. Battle 3. Corrozuna. Ih, mais de horroroso. Shredder's Revenge. É o. Chrome Dome, lembrei. E. Bom, meu. Meu favorito é Bayonetta 3, esse aí, meu voto é pra Bayonetta 3, porque Bayonetta brilha nas lutas de chefe, que são um bicho que tem mais ou menos as mesmas habilidades da Bayonetta. Eu gosto mais quando é um bicho do tamanho da Bayonetta com as habilidades equiparáveis à Bayonetta do que quando é um bicho gigante que você tem que ficar batendo até ele morrer. É mais legal você ficar desviando, e ele desviando de você, e ele atacando rápido e tudo mais. Então, fui no Strider, pois achei ele muito divertido. Você, Felipe? Eu escolhi o Tartarugas Ninjas, apesar dessa específica não ser excepcionalmente muito melhor, mas como um coletivo, eu gostei muito dos vilões, dos chefões do Tartarugas Ninjas. Poxa, mas esse é legal, ele foi escolhido por ele ter uma mecânica diferente, onde você tem que jogar o inimigo na tela, que nem o que tinha no Tetris in Time. Não, eu lembro que na hora de escolher, a gente escolheu esse especificamente, mas voltando... pra mim é um grande coletivo. Tá bom. Ah, ele é um ótimo representante, mas eu gosto de todos os vilões do jogo. Votou no coletivo, não votou no no nome. Quem você acha que ganha? Elden Ring. God of War. Ok. Aliás, God of War tem várias lutas que podiam estar aí, mas eu achei essa mais legal visualmente. E o vencedor é... God of War. Empate! Empate, é mesmo. Eu sempre esqueço que até tem uns empates. God of War Ragnarok e Shredder's Revenge. Uau! É. Às vezes temos empate de votos. Se mais pessoas votassem, talvez uma pessoa tiraria esse empate. Mas, e aí, se vocês fossem escolher um deles pra ser o ganhador, um desses dois. Ah, o Felipe votaria no From Dawn. É. Meu voto é lixo. Eu acho que eu iria no God of War. Você, olhando essas imagens, qual que você... Eu acho que eu vou no God of War também. O dragão interdimensional. Só que parece mais difícil. Aliás, é difícil. E ele é legal. O chat adorou essa escolha. Que absurdo, cara. Que absurdo. O chat reclamou que eu escolhi Bayonetta 3 porque eu escolhi na coisa que ele não gostou. Não dá pra agradar a todos. Não dá pra agradar a todos. Essa imagem de Splatoon eu vou ter pesadelos com ela. Ah, eu sinto muito. Ah, o Kozuna é muito legal de enfrentar, mas ele é só uma grande esponja de dano. Então, por isso que eu não fui nele. Próximo prêmio é o momento. Que delícia. Que gostoso. Quem assiste as lives do Vitor é o momento que ele faz tipo, ó, ó, e faz assim com as mãozinhas. Boa. É, quando um jogo é gostoso de jogar, é satisfatório, não é só ele é que seja pelos movimentos fluidos, ou seja porque os seus golpes, quando você dá um golpe forte, você sente, sabe? Você sente aquela crocância do seu golpe. O uso dessa palavra foi em homenagem ao Luan. Beijo, Luan. E é o prêmio Feel Like Spider-Man. Vem de como todo mundo que fala sobre o jogo do Homem-Aranha precisa citar isso, de como você se sente como Homem-Aranha. Também os jogos do Arkham do Batman era... Nossa, você se sente como Batman. É triste. Essa pegada. E os indicados? Bayonetta 3. Elden Ring. Kirby and the Forgotten Land. Pokémon Legends, Arceus. Rogue Legacy 2. Splatoon 3. Stray. Sweet Sports. Shredder's Revenge. Sweet Sports, você se sente como um boneco feio. Mas você... parece que a vibração não, do controle, como eles usam... Eu não saberia, porque eu não ganhei do meu marido de presente. Eu sinto muito. Mas eu tenho esse boneco. Os bonequinhos são tão feinhos. Feinhos. Quem sou eu? Quem sou eu? Você votou em Splatoon. É, sim, eu votei em Splatoon. Eu até chequei aqui na minha... Cara, essa imagem de Kirby é muito Last of Us, olha lá. Sim, a cidade tá destruída. eu não sei porque... E não é explicado porque é uma cidade pós-apocalíptica. Eles só falaram... Tá aí, Oh, Last of Us faz sucesso, né? E se a gente fizesse um Kirby? Carol, você acertou o voto do Victor, qual foi o meu? Que Felipe mais gostou? Tartarugas Ninja. Não, Pokémon. Eu não vi que tinha Pokémon ali. É isso aí. Não, se o Victor voltasse em qualquer outro que não fosse Splatoon, ele ia estar mentindo pra ele mesmo. Ah, não, porque até porque eu jogo... Enquanto eu tô jogando, eu tô lá, tipo, caraca! Mas, Felipe, fala aí, disserta um pouco aí sobre por que você gosta de Marcelo. Eu gosto do Pokémon Arceus porque ele é um pouco diferente da jogabilidade padrão dos jogos de Pokémon. Ele sai um pouco da zona de conforto que os jogos da série principal costumam seguir. Ele tem uma dinâmica diferente, ele tem uma maneira de capturar diferente, uma maneira de andar pela história do jogo, que é diferente do que é acostumado, e eu gostei bastante. E falam muito bem do Arceus, de como querem que isso volte no futuro, essa jogabilidade. Tem coisa de construção também, de tipo, você criar itens, então você pega matéria-prima e você constrói itens, então você consegue fazer suas próprias pokebolas. Tem umas coisas muito legais nesse jogo. É crafting, como chamam. Sim. Beleza. Quem vocês acham que ganhou? É difícil, não tem God of War. Aliás, eu devia ter botado. Eu vou seguir o chat, uma parte do chat, e botar no Tartaruga Ninja. Você falou? Seu? Sim. Eu acho que é esse botão. Ah, é. Ok. Beleza. O vencedor é... The Oscar goes to... The Piratinha de Ouro goes to... Elden Ring. A gente devia ter imaginado que não tendo God of War, o Daniel tem bring. Discordo, mas tudo bem. A felicidade de metade do chat. Adição manual God of War Ragnarok. Talvez é uma boa. Eu acho até que os acertar um golpe nos inimigos no God of War é mais satisfatório do que no Elden Ring. Vou deixar isso aqui, apenas. Mas, depois de Splatoon, Splatoon, Bayonetta, Shredder's Revenge, Kirby, Stray, e aí eu vou pra Elden Ring. E God of War. Então, não. Não. Próxima. Próximo prêmio. Dentro de jogabilidade, nós temos várias peças de quebra-cabeça que formam o que é a jogabilidade. E os jogos trazem algumas coisas diferentes que o tornam únicos. Assim. Geralmente quando essas coisas no gameplay são o que nós jogadores chamamos de mecânicas. Essa é a mecânica mais bacana. Um prêmio pensando com portais. Sim, fazer furo em duas paredes e ficar rodando. Exatamente. Uma das mecânicas mais icônicas da existência. botar portal na parede e atravessar e usar Cassiano. Os portais. É, e usar os portais. Olha. E os indicados são... Violeta 3. A Invocação dos Demônios. Fortnite. Cromados. Ficar cromado, mundo cromado, tudo cromado. Kirby and the Forgotten Land. O upgrade de habilidades. Mario Strikers Battle League. O Super Chutaço. Pokémon Go. Vivillon. Pokémon Legends. News. Capturar Pokémon sem batalhar. Rogue Legacy 2. Profissões. Splatoon 3. Tacar o vinho em Salmon Run. Stray. Fazer gatices. Gatinhagens eu botei no... No prêmio. É, aperta o botão. É engraçado quando você dorme, porque a câmera vai se afastando. E ela não para de se afastar até você apertar o botão pra acordar. Que aí ela vai voando pra longe dele. E você some no mapa. É, meu favorito foram as invocações de demônio do Bayonetta. Achava que isso quebraria o jogo, mas isso é um adicional bem interessante à dinâmica da luta. Você tá lá lutando e você fala, eu vou chamar um demônio aqui pra meter porrada no bicho, além de eu tá dando porrada nele. Aí você chama lá o bicho de... Você rouba, né? É. Bayonetta trapaça. Entendi. Você, Felipe? Eu tenho quase certeza que eu botei no Arceus. Okay. Mas agora que eu vi o Vivillon ali, eu fiquei meio... Qual foi que eu botei mesmo? Eu tenho certeza que eu botei no Pokémon, mas... Bom, aqui você botou no Arceus. É, eu acho que foi a dinâmica de capturar sem precisar batalhar. É aquela que você poder esconder na grama e jogar a Pokébola na hora certa pra acertar a parte de trás do Pokémon pra... facilitar na captura. Interessante. Certo. Parece uma coisa que muda o jogo, né? Muda tudo. Eu acho tudo. Que Pokémon ganhou. Eu gostaria de mencionar só que o Super Chutaço tá aí só por causa do visual, de como ele... O personagem fica no parecendo o estilo artístico do jogo, porque ele tem um negócio meio rabiscado, assim, e foi legal. Quem você acha que ganha? Pokémon. Você, Felipe? Eu acho que ganha o Bayonetta. É. E o vencedor é... Pokémon. No caso, Pokémon Legends Arceus e não Pokémon. Ah, realmente, né? Pokémon Legends Arceus. O povo gostou da captura sem batalha. Mas também, bastante gente votou no Vivillon. Vivillon. Sei lá como você diz. Ele tá lá nos mais. E alguém votou... Na adição de coisas de ganhadores aí, tá? Manual. É, salvar amigo no Tartaruga Ninja. Ai, ai. Alguém gosta muito de Tartaruga. Ele gostou muito de Tartaruga Ninja. Que eu acho ótimo. É realmente um jogo bom. E é engraçado quando. A April, quando ela vai reviver alguém, ela revive. Ou é todo mundo? Eu não tô lembrado. Mas, sei lá, tem alguém que tenta reviver a pessoa balançando uma pizza na cara dela. Então, talvez isso seja todo mundo. É. Nunca saberemos. Próxima categoria? Sim. Próxima categoria. Categoria... Momentos de diversão, idade e briga, vezes, se você for ouvir. Fim de amizade. O momentos de tensão entre os brothers. Por quê? Porque o Luan não tá aqui. Pois é. Saberemos. Ah, não devia ter roubado aquela estrela, cara. É um momento de, ah, que legal. Que legal compartilhar este momento. E o momento de, eu nunca mais jogo isso com fulano. Me lembra de nunca mais jogar isso com essa pessoa. É o melhor game pra jogar com amigos. Não, não. Prêmio. Hoje vai... E hoje vai ter festinha. É, enfim. Não é... Não é o melhor multiplayer. É o melhor jogo pra jogar com seus amigos. E você pode jogar multiplayer, você pode jogar Marvel Snap, tipo, com outras pessoas. Tem multiplayer, mas você não joga com os amigos. Ele não é um jogo pra gente. Mas no Marvel Snap você pode criar uma coisa e eu te dou o código e você joga comigo. Então não fale sobre coisas que você não joga. Gameplay assíncrono, como eles chamam. Mas, bom... É só um exemplo. Os indicados são... Mario Strikers Battle League. Monster Hunter Rise Sunbreak. Splatoon 3. Sweet Sports. Shredder's Revenge. A gente não jogou muitos jogos multiplayer. Mas os que a gente jogou... Faltou o Fifinha aí, agora que eu pensei. Ah, podia ter botado. O modo online que todo mundo joga no mesmo time. Foi você que jogou, a culpa é sua. Até 11 pessoas. Yeah, it's true. Mas eu boto no Tartarugas Ninja. Sim, eu também botei Tartarugas Ninja. Uau, que desvio de caráter. Querendo ou não, Splatoon tem um problema na hora de jogar com os amigos, que é você não consegue jogar nada. Você não consegue jogar. E também Tartarugas Ninja é uma experiência muito gostosa. O Splatoon é bom. Mas é... Tartarugas Ninja... Eu acho que o Splatoon ganhou. Eu não lembro qual ganhou dessa. Queria dizer que eu fui atacado pelo chat agora. O chat me mandou desligar, mandou o Vitor desligar meu microfone porque eu falei bem de FIFA. Silenciamento, sabe? Quem mandou gostar de FIFA? Por aí sozinho. Eu falei que podia ter um FIFA aí. Só tem FIFA. Só pra concorrer, tipo, só pra tá aí no meio. Igual o Baioneta tá. Nem eu ia votar no FIFA, mas podia tá aí. E o vencedor é... Ah, Shredder's Revenge. Errado. Tô vendo. Shredder's Revenge? Uau! Uau, isso me surpreendeu. Eu achei que ia ganhar Splatoon. Vocês ficam passando pano pra Nintendo. Splatoon... Não, mas eu acho que nesse caso não dá pra passar pano, porque é muito atrelado aos problemas do jogo. Mas Splatoon foi o segundo lugar. Aí, as pessoas adicionaram Minecraft 1.19, ok, e Overwatch 2, e realmente é um que podia estar aqui. Uma pessoa botou Overwatch 2 se o Gurgel não estiver jogando. Achei rude, sua parte, mas... Eu entendo. Não, acho que ela não quis dizer isso. Ela quis falar que se a pessoa não for você, o melhor é Overwatch. Ah, sim. Ok. Se você não for o Gurgel, é Overwatch 2. Você não gosta de Overwatch. Foi mais de uma pessoa que botou Overwatch 2. E... Yeah. Eu me arrependo de não ter botado ele aqui. Tá? Eu deixo isso aqui. Por mais que... Isso é pra você ver como Overwatch 2 foi esquecível. Eu não botei, não porque eu tenho birra com o jogo, é porque eu não esqueci que ele existiu. Próxima categoria? Sim, a próxima categoria. Joguinho que você termina e fala, quero jogar de novo. Sim, ou que você fala, só mais uma partida e eu vou dormir. E aí você fica até 5 horas da manhã jogando. Talvez isso seja baseado numa história real. Não sei quem foi a pessoa que... Vamos lá. Quem mais é jogável? Tem o fliperama. Os indicados são... Bayonetta 3, Elden Ring, Fortnite, Kirby and the Forgotten Land, Rogue Legacy 2, Splatoon 3, Stray, Shredder's Revenge, Vampire Survivors. Aposto que alguém falou lá na coisa que pra botar o Overwatch. Sim, sim, alguém falou pra botar o Overwatch. Mais de uma pessoa falou pra botar o Overwatch. É o que eu botaria. Se eu lembrasse que o jogo existiu. Tá, eu botei Tartarugas Ninja, porque foi o jogo que eu joguei, que eu zerei mais vezes, assim. Eu joguei também muito Splatoon, mas eu acho que Tartarugas Ninja trouxe bem a variedade na repetição. E você, Felipe? Eu votei no Fortnite. Fortnite entra temporada, sai temporada, eles sempre criam coisa nova pra puxar a gente, manter a gente jogando e puxar a gente de volta. Tem os passos de temporada, que tem sempre um personagem diferente, interessante. E eles estão sempre mudando alguma coisa na jogabilidade. Então, continuo jogando e tamo aí. Tenho que voltar e pegar o Geraldão. Ah, é, o Geraldo. Que é o... Tá nessa temporada e saiu há pouco tempo. O bruxeiro. Sim, sim. Quem vocês acham que ganha? Splatoon. Olha, eu acho Fortnite. Que o Fortnite. É. Uau! Vencedor são... Splatoon 3 e Shredder's Revenge. Empate. Mais um empate. Splatoon 3, realmente. Segundo empate com o Tartarugas Ninja no meio. Ah, é mesmo. Por mais que você... Que seja uma dor jogar... Você também... Você joga bastante. Acaba jogando bastante. Seja nos modos principais ou no Salmon Run. Você fica na... Ah, se eu ganhar mais uma, eu vou. Aí você perde 30 seguidas. Se eu ganhar essa, eu paro. E aí você perde 30 seguidas. Aí, ok, tá. Eu tenho que parar de jogar, senão não durmo. Adicionaram manualmente Overwatch 2 e também Minecraft 1.19. Quem é você? O que você quer? Por que você tá mexendo comigo? 1.19. É a atualização do jogo. É a versão específica? A versão do jogo. Mas essa é a mais atual ou é a que essa pessoa joga? Pois é, eu não sei. Tem alguma coisa nessa que chama mais atenção do que as outras. Essa é a minha curiosidade. Eu não sei dizer. Isso é uma coisa que eu não sei. Pode ser uma versão de 10 anos atrás, eu não vou saber. A pessoa tá mexendo comigo. Ela sabe da minha inocência. Da minha ignorância. Tá rindo de mim nesse momento. Próxima? Obrigado, chat, por esclarecer que a 1.19 é a mais recente. Ah, obrigado. Obrigado. A gente vai confiar cegamente. É. Sem checar a informação. Inclusive, Fortnite tá aí porque ele teve atualizações que fizeram a gente voltar pra jogar mais e tudo mais. Porque eu sei, ele é um jogo de 2017. Mas talvez nem sempre... Teve a temporada nova e o capítulo novo agora esse ano. Então... E aí? Próxima categoria? Droga, tenho que gastar mais dinheiro com esse jogo. Exatamente. Ou não. Às vezes é de graça. Às vezes é de graça. Mas muitas vezes é. Ou não, tenho que gastar mais dinheiro pra ter uma experiência Uma nova experiência boa. Premium Booster Pack pra melhor DLC para update. Os indicados são Cyberpunk. Ah. Olha, uma coisa que eu, várias coisas que eu não falei ainda. É. Updates que consertaram o jogo, abre e fecha aspas. Que tornaram ele jogável. Cuphead, Fall Guys. Delicious Last Course. Versão free to play e crossplay do Fall Guys. Fortnite. Zero Build, modo sem construção. Halo Infinite. É Forja. É a Forja. Halo Infinite. Infinity. Ah. Halo. Mario Kart 8. O Booster Pack. As pistas. Pelo menos metade das novas pistas que a gente vai receber. Mario Strikers Battle League. Os personagens extras. Monster Hunter Rise. Sunbreak. Uma coisa. Uma campanha inteira a mais. Mario Kart. Eu fui de. Você vai de Mario Kart? Não, você foi de. Não, eu fui de Fortnite, porque. Ah! Porque eu acho que eu não estaria jogando. Ah, passou 10 milhões de podcasts. Falando mal, sim. Pedindo o Mario Kart 9. Ah, aí tá. Eles te dão uma. Enfim, a hipocrisia. Enfim, a hipotermia. Mas é porque Fortnite. Eles adicionaram um modo que eles tiram a pior coisa de Fortnite. E fez não só eu jogar mais, porque eu já tinha começado a jogar antes. E eu que pensava. É uma hipocrisia. Eu pensava. É, sim. E aí eu pensava, eu tô gostando de jogar, mas eu não tô gostando da construção. E aí eles tiraram a construção. E eu falei. Meu jogo favorito. Mas as pistas novas do Mario Kart são ótimas. Esse ano ele vai continuar tendo pistas e vai ter personagens novos também. O que torna ele ainda. Quem sabe ano que vem. Um candidato ainda melhor. Mas. Eu votei no Mario Kart. Okay. Mario Kart é um jogo praticamente perfeito e aí eles ainda adicionam mais fases. É bom que dá uma reanimada no. Sim. Na vontade de jogar. Eu daria meu rim esquerdo pra eles fazerem a mesma coisa com o Smash Bros. E lançarem mais personagens. Mas. Um pouquinho mais complicado. Acho mais fácil eles lançarem. Fases novas do que personagens novos. Sim. Principalmente no Smash Bros, que tem que nivelar, não pode ser muito forte, não pode ser muito fraco. Mario Kart só não recebeu meu voto porque as primeiras pistas extras vieram muito com visual meio. Teve um downgrade muito pesado entre as pistas normais do jogo e as de DLC. E aí, sei lá, eu senti isso e fiquei meio bolado. Mas, tá melhorando, as coisas estão, as pistas estão ficando mais bonitas e a trilha sonora é divina. Então, talvez ano que vem esse seja meu voto, talvez. E aí, quem vocês acham que vai ganhar? Felipe? Mario Kart. E o vencedor é... O chat está falando que Mario Kart 8 e Monster Hunter Rise vão levar empatados. Veremos. Mario Kart e Fortnite. Uau. Fortnite. Uma escolha difícil. Você trouxe um modo que... Essa votação teve 2 votos. É, o meu voto e o seu, e é isso. acabou que... Era... Foram as coisas que mais mudaram o jogo, assim. Fall Guys, infelizmente, não vingou depois da... Ele virou free-to-play e crossplay. Eu achava que ia ia dar mais vida ao jogo, mas pelo visto não tanto. Pra mim, pelo menos, e pras pessoas ao meu redor, porque ele tá sendo jogado, sim. Eu não vou... Eu vou ficar limitado à minha bolha. Mas as campanhas novas de DLC não ganharam esse tipo de coisa. Coisas adicionadas manualmente. Guilty Gear Strive, Bridget e Sin Kiske. São personagens do jogo de luta Guilty Gear Strive. Próxima categoria. Eu acho que eu vou... Categoria música pra ouvir enquanto você estuda. Prêmio Wise Shimomura para melhor trilha sonora. O Wise tem um sorrisinho muito fofo. Sim, mal posso esperar pra vê-lo ao vivo um dia quando ele vier na BGS. E os indicados são? Bayonetta 3, Cuphead, Elden Ring, God of War, Kirby and the Forgotten Land, Pokémon Scarlet Violet, Splatoon 3, Prey, Brothers Revenge, Blade Chronicles. Eu tô notando aqui a variedade desse coisa. E por um lado você tem tipo Cuphead, que é um jazz frenético. O God of War é uma trilha sonora meio que de filme, assim, cheio de temas temáticos. É. Elden Ring tem uma trilha sonora que é berrante na hora dos chefes, mas também super atmosférica quando você não tá lutando. Kirby. No Blade Chronicles, seguindo a ideia do Xenoblade. Tartarugas Ninja, uma trilha sonora nostálgica, mas ainda muito, muito atual. Stray, uma coisa completamente maluca. Que você nunca vai ter ouvido na sua vida uma coisa do tipo. Enfim, tem muita variedade, né, nesse prêmio esse ano. E eu fui em Splatoon porque Splatoon é muito bom a trilha sonora. Se você não sabe o que eu vejo em Splatoon, procura uma imagem, um vídeo deles gravando a trilha sonora. Gravando uma música da trilha sonora. É impressionante de se ver. A trilha sonora é tipo... tocada por bandas canônicas de dentro do jogo, e o vocal é uma língua inventada onde a pessoa canta e um filtro de voz transforma numa coisa meio marítima, meio fundo do mar. É muito divertido e dá aquela energia pra você jogar o jogo. Isso é só... Tem um comentário do chat que falou que Bayonetta 3 tem uma soundtrack tão boa que fizeram um jogo em cima. Realmente. Pô, eles pegam uma música sobre lua do Frank Sinatra e fazem o jogo ao redor disso. Nem sempre é do Frank Sinatra, às vezes é só... Ele canta uma versão da música. Quero deixar isso claro. O meu é Tartarugas Ninjas, né? Eu achei muito nostálgico e trouxe sentimentos quentinhos de quando eu jogava esse jogo, o Turtles in Time, e eu era mais novo. Certo. Essa é uma que eu também não lembro quem ganhou. Baioneta. Baioneta? Você, Felipe? Tartarugas Ninjas? Tartarugas Ninjas. Ok. Vai, vai. Pra... Vencedor é... Ah, Shredder's Revenge. É, como gostou. Tá. Do... Nostalgia. Da nostalgia do tadadadadadá. E da musiquinha de rock que toca em uma das músicas, em uma das fases. Um rock meio anos 80. Do Pimpa. Próxima categoria? Prêmio Cuphead para melhor animação. Essa flacitadora. É esse ângulo dela, não é o melhor ângulo. Mas também é um frame da maravilhosa animação dela. E aí. E os indicados são: Bayonetta 3, Cuphead, God of War, Kirby, Mario Strikers, Multiversus, Shovel Knight, Splatoon, Stray, Shredder's. Qual foi o seu, Felipe? O meu foi Tartarugas Ninjas. Eu acho. É uma... Com certeza. Foi. Eu gosto do estilo de animação do jogo, porque ele lembra muito os jogos antigos. Sim, eles... Mas você consegue ver que é um jogo feito atualmente com o objetivo de parecer com os antigos. É muito, eles usaram da animação por sprites pra fazer... Trazer essa sensação de jogo antigo. Só que com um ar de novidade, assim. São uns sprites muito mais detalhados do que os dos jogos de Super Nintendo. Ficou realmente muito bonito. O meu, eu quase fui em Splatoon só por causa das dancinhas dos personagens no modo... durante as Splatfests, mas eu fui em Multiversus, que o jogo inteiro é feito ao redor de animações que são referências a coisas específicas, assim, o Batman, quando ele tem um golpe onde ele faz uma pose que é a capa da revista de 1983, onde tem um raio caindo atrás dele, ele fica só a silhueta, e o Tom tem o golpe que ele tenta... O Tom e o Jerry são geniais, os golpes deles não são eles batendo no outro, no inimigo, são um tentando bater no outro e errando e acertando o inimigo por mero efeito colateral, como eu acho que é isso mesmo. Coisas assim, o Multiverso foi feito com muito amor, essa parte específica foi feito de uma maneira incrível, os personagens, eles se comportam como a coisa de onde eles vieram, a fonte original deles, e é muito legal ver as referências nos movimentos deles. E vocês acham que ganhou? Cuphead. E você, Felipe? Tartarugas Ninjas também? Tartarugas Ninjas tá levando tudo, né? Tá levando bastante coisa. E o vencedor? Tá chutando baioneta na vez mais longe dos... O vencedor é... Sim. Cuphead. Ele é feito ao redor da sua animação. Ele foi criado para ser... De lavada. Pois é, 47%. Ele Uau. Foi criado para ser uma referência aos desenhos antigos dos anos 60, sei lá. E ele faz muito bem isso. De um jeito que... Parece que a tela... São muitos movimentos ao mesmo tempo, muitas coisas com vida, coisas que normalmente são inanimadas, se movendo e dançando com a música, com jazz. Eles mereceram esse prêmio. Não há o que ser feito. Temos uma coisa adicionada, que é DNF Duel. É um jogo de luta que usa do Arc Systems lá, que é a galera que fez... Eles fizeram o Dragon Ball FighterZ. E eles seguiram a mesma pegada. O jogo é 3D, só que cel-shaded, pra ele ter um visual que... Ele parecia um desenho animado, muito bem animado. Bom, faz sentido ele estar aí também. Eu vi um trailer dele e eu achei muito, muito legal. Próxima categoria? Próxima categoria. Estamos quase... Quase no fim. Quase lá. Prêmio de melhor direção de arte. Melhor direção de arte. É uma... O jogo não pode ser só bom. Tem que ser bonito visualmente. Ou feio bem feito, sabe? É tipo Alien. Pega Alien, ele é grotesco. Mas ele é grotesco porque ele é bem feito. Bom, prêmio Phantom Thieves. Persona 5, referência a Persona 5. Porque a Persona 5 tem um visual muito marcante. Os indicados são... Cuphead, Elden Ring, God of War, Gran Turismo 7, Horizon Chase 2, Caribbean and Forgotten Land, Pokémon Legends, Arceus, Rogue Legacy 2 e Splatoon 3, Revenge. Essa é a primeira vez que Gran Turismo... Esse é o primeiro e único prêmio que o Gran Turismo 7 apareceu. Olha... E o Horizon Chase. E o Horizon Chase também. Se fosse escolher... Se fosse pra escolher entre um dos dois, eu iria no Horizon Chase, porque Gran Turismo 7 é um realismo muito sem graça, pra mim, na minha opinião. Eu diria, incrível. Horizon Chase, ele traz um visual estilizado, parece que eles se esforçaram mais, sabe? Porque Gran Turismo 7 não foram os artistas do jogo que fizeram o design, foram os caras que fizeram o carro, primeiramente, tá? Okay. Às vezes sim. As próprias empresas trabalham com o Gran Turismo. Então, mas eu tô brincando. Tá errado. O Felipe que escolheu o Gran Turismo 7. Exato. Eu gosto mais do Horizon Chase 1 do que do 2. O 2, ele tem um visual, eu diria que se o 1 é baseado em Top Gear, o 2 parece ser mais baseado em Cruising USA, Cruising World. Eu senti mais essa vibe pra ele. O que eu acho legal. É meio que uma evolução do formato mesmo. Eu acho legal que como é um jogo... criado por uma empresa BR, tem umas fases BR. Ah, isso é legal. Sempre tem. Eu acho que no 2 tem o Salvador, Minas Gerais, São Paulo? Não lembro. Ok. É um dos primeiros mundos, eu não lembro exatamente. Rogue Legacy tem uma coisa legal, porque ele parece ser um jogo feito 2D, com sprites e tudo mais, mas ele, na verdade, tudo é 3D. Ele só tem um visual feito pra parecer 2D. Aí é uma coisa legal. Mas o meu é Kirby. Eles fizeram muito bem esse mundo pós-apocalítico. Last of Us fez primeiro, aí eles... Mas eles fizeram o mundo de Last of Us fofo. Aí faz você pensar, que bom que o mundo acabou e agora tudo tá bonito assim. Não é tipo, nossa, que horrível. o mundo acabou e agora a vegetação tomou conta e estou muito... Isso é um cenário horroroso. Não, é tipo, ah, que legal que o mundo acabou. Nossa, que bacana. Estou muito feliz. Ver o Kirby carrinho andando no meio da cidade, toda tomada por musgos e vegetação, é uma vista legal. E aí, quem vocês acham que ganha? Não sei. God of War voltou à cena. Bota no God of War. God of War é realmente... É uma coisa que eles se esforçam muito pra fazer um jogo ser visualmente marcante. E o vencedor é... Elden Ring! Elden fucking Ring. Uau! Eles... Uau, roubado. O pior é que eu entendo. Eu entendo, ganhou nada até agora e ganhou o melhor filme. O design dos monstros, o design dos locais, não dá, ele tem uma... Ele é muito impressionante, visualmente. Direção de arte, prêmios. Eu me entendo aquela pessoa que entra pela primeira vez no canal, agora a gente tá falando de melhor direção de arte e vê que, tipo... E eu votei em Gran Turismo, né? Esse cara tá fazendo nesse canal mesmo? Eu gosto de jogo de carrinho. Você tá errado. Nossa, uau, eles pegaram o modelo 3D de um carro e botaram no jogo. Uau, nossa, parabéns. Grandes coisas, eu faço isso também. Ai. Vai lá então, bonzão. Um voto manual aqui. Horizon Forbidden West. Também, outro jogo que se passa no mundo pós-apocalíptico. Então. Aí também tem o design de personagens. Né? Que é interessante. Mano. Próxima categoria, estamos? Estamos quase lá. Quase lá. Momento. Não vamos olhar para o nosso passado. Não, momento se programar financeiramente. Ah, oh, tem esse negócio, né? E estamos falando do game futuro mais empolgante. Jogos que estão vindo aí. Eu já sei que não é para ganhar, mas eu queria lembrar que... O que eu escolhi também tem um grande potencial. Ok. Os indicados são... Diablo 4. Final Fantasy 16. Caca. Carol, você falou... Você fez a mesma referência que eu quando eu tava lendo da... No anúncio. Quais são essas letras mesmo? Zeldinha. Lágrimas. Sofrimento. Lágrimas de quem vai pagar. 2. Quem vai ter que pagar. Resident Evil 4. Meu Deus, alguém para. Fazer remake de Resident Evil? Joguinho do Bob Esponja. Esse não vai ganhar, mas devia. Que, aliás, estamos gravando, já lançou o jogo. Starfield. Street Fighter 6, esse devia ganhar também. Joguinho de filme ruim, que depois virou filme bom. Ok. Justo. Escador Suicida. E o jogo que a Nintendo ainda não anunciou, ou até o jogo que a Nintendo anunciou. Agora anunciou, porque teve a Nintendo Direct. É. Difícil. Muita coisa aí, hein? Cara, não botou um Hogwarts Legacy aí? Aham. É porque já lançou. Não, eu vou te falar que o Bob Esponja também. Enfim. Eu fui pensando que, assim, Zelda... eu sei que vai... Zelda ganhou. Não, ser... eu, não preciso saber, eu não preciso olhar pra saber que Zelda Todo ganhou. Todo mundo vai botar Zelda. Zelda. Então, era esse mesmo que eu tinha falado, que eu já sabia qual era o que ia ganhar. É. Mas eu fui no outro, que lá em 2018, quando o outro lançou, eu não esperava nada dele. E aí quando eu joguei, eu percebi que ele era um dos melhores jogos do ano. Um dos melhores jogos da década, pra falar a verdade. Octopath Traveler 2, eu espero que eles consigam fazer um jogo tão interessante quanto foi o 1, porque... Meu Deus. E você, Felipe? O meu... Até é engraçado que hoje apareceu o desconto dos jogos anteriores da minha empresa. E pra mim é o Esquadrão Suicida. Apesar, obviamente, o Zelda vai ser o melhor jogo do ano. O do Esquadrão Suicida, ele é feito pela mesma empresa que fez os jogos do Arkham. E pra mim, eles são maravilhosos. Então, eu confio na Rocksteady. Vai ser um jogo bom. Vai ser o segundo lugar ali, logo atrás do... ou muito atrás do Zelda. Eu só fiquei um pouco preocupado. Porque estavam falando de coisa do jogo ser... jogo como serviço lá. E isso pode ser problemático, dependendo de como eles fizerem, porque algumas vezes isso dá bem errado. Ver Marvel Avengers, como que aconteceu. Um jogo que era pra ter potencial pra ser foda. Mas, como é Rocksteady... O do Guardiões é legal. É, pois é. Mas ele não é um jogo como serviço, eu acho. Eu não sei, eu não joguei outro jogo. Então, Mas como é um jogo da Rocksteady, eu já confio mais. Eu acho que pode ser realmente bom. Mas eu deixo a menção honrosa pro Street Fighter, porque... Muito empolgado. Inclusive, vai ter Tekken 8 também esse ano. Vai ser um ano bom pra jogo de luta. Pra fã de jogo de luta, pra apanhar da Carol. Carol? Eu tô empolgada pra Street Fighter. Carol é muito surpreendentemente boa em jogo de luta. Ah, uau! Surpreendentemente, tipo, eu não podia ter... Não, você não tem o direito. Ah, reclamo com os meus primos que me botaram pra jogar jogo de luta na infância. É porque você não joga, sabe? Você não tem o hábito de jogar e você joga muito bem. É assustador. Eu gosto. Tá, eu acho... Eu sei que Tekken não tem chance nenhuma. Esse é muito difícil, mas eu tô sentindo que... Ah, não sei. Talvez Resident Evil. E você, Felipe, quem você acha que vai ganhar? Quem será que vai ganhar? Qual Zelda vai ganhar? Enfim, O prêmio vai pra... Ah, nossa, que surpresa, yeah. Zelda. Tears of the Kingdom. Ah, é. Pra todo mundo. Se não tiver o Link sem camisa, não conta. Vai ter. E é muito estranho como... A gente tá com uma expectativa muito alta desse jogo que não mostraram quase nada. Ele é uma loucura. Mas vai ser bom. É isso, vai ser bom. E agora... Coisas adicionadas. Manualmente aqui. Instinction. Sucessão espiritual de Dino Crisis, mas só lança em 2025 essa merda. Olha, esse não conta, porque são só jogos desse ano, então anulado o seu voto. No Piratinha 2024 você pode colocar. Você manda de novo. A gente volta a ter essa conversa. Silk Song, esse também não vai sair esse ano, todos sabemos. Então também anulado. Minecraft 1.20. Ok. Quem é você? Eu vou te encontrar. E Hogwarts Legacy? Não. A pessoa tá feliz, né? A pessoa já tá jogando, deve estar feliz. Vamos lá. Pra muito fã de Harry Potter, deve estar sendo um sonho se tornando realidade. Pena que. tá num momento tão turbulento da franquia, né? Se esse jogo tivesse sido lançado, sei lá, 3 anos atrás, a energia seria muito mais positiva. Não, 3 anos atrás ela já era Ok, escuta. 4 anos atrás, 5, sei lá, uns anos atrás. Se tivesse sido Sim, lançado um pra tempo ser a atrás. energia positiva tinha que ser uns 15 anos atrás. Seria. Mas assim, para ter a qualidade visual que os Aí não seria desenvolvedores esse jogo, botaram, né? tem que ser hoje. Mas. Tá aí. Um dia, quem sabe. E aí, chegamos na. Chegamos na categoria principal, o momento que todos esperam, esperavam. O momento que a gente vai ver Bayonetta perdendo mais uma vez. Ou não. Melhor co-alternativa de personagem. Qual será o game do ano? Melhor game. Game. E os E os indicados indicados? são Bayonetta 3, Elden Ring, God of War Ragnarok, Kirby and the Forgotten Land, Lego Star Wars, The Skywalker. Quem será que é esse, né? Pokémon Legends, Arceus, Splatoon 3, Stray, Brothers Revenge e Xenoblade Chronicles 3. Não faço a mínima ideia do que ganhou. Bem, desde do nosso top 3 pra cá, eu não mudei meu voto. Continuo com Splatoon 3. Eu terminei God of War, terminei Bayonetta, eles não foram. Não me encantaram o suficiente para tomar o lugar de Splatoon 3. Chegaram em patamares altos, mas não tanto quanto eu gostaria. Especialmente com God of War, porque God of War, o 2018 tava muito, muito lá no alto. Mas e aí, quem ganha? Ah, não, Felipe, desculpa. Felipe. Eu também não mudei meu voto desde o nosso top 3. Só não lembro qual foi, mas eu com certeza não mudei meu voto. Pokémon Legends. Exato, foi o que eu falei. É o Pokémon Legends. Exatamente. Tava fazendo um draminha aqui. Eu acho que Elden Ring ou God of War. Mas se seguir a lógica das coisas, Tartarugas Ninja também ganhou bastante coisa, né? Mas, como isso é tipo Oscar, que eles ganham tudo, menos o de melhor, então. Oscar de melhor direção normalmente às vezes leva o melhor filme também, né? Então, assim, melhor direção Nesse de foi arte, direção de melhor. arte, será que direção? Bom, Difícil, né? difícil. Tá, eu acho que vai ser God of War. Ou Elden Ring. É um desses aí também. Vou ficar entre essas 10 opções aí. E o vencedor do Piratinha de Ouro de melhor game é. Overwatch 2. Todos adicionaram Overwatch 2 na lista e. Eu não posso rufar tambores porque o Vitor briga quando eu bato na mesa. Não, só na mesa que tá o microfone. E o vencedor é. O vencedor é. Elden Ring! Ele foi. Merecido? Nunca saberemos. Pra mim, não. Mas isso sou eu. Eu acho que é só. O twist de jogo mundo aberto não me encanta tanto quanto encanta outras pessoas. Porque, assim, o Zelda mundo aberto, todo mundo ficou: Uau, caraca, isso mudou minha vida! Eu gostei desse Zelda. Mas eu fiquei encantado. É chato. Aí esse Elden Ring foi a mesma coisa. Meu Deus, isso mudou tudo! Ah, mudou minha vida. Então o problema tá em quem? Não, eu sei que eu sou o problema. Mas... já diria Taylor Swift. Mas, it's me, hi. É, mas é, claramente eu sou o errado nessa história, porque Ellery levou... Parabéns, Luan, você está certo, você ganhou essa, uau. Pena que não tá aqui pra comentar dos spoilers. Foi bem... bem de lavada, né? É, 41%. O uau. Segundo lugar foi God of War. Terceiro lugar foi entre Kirby e Splatoon 3. Ai, e sério? Bayonetta recebeu um total de 1 votos. Ah, quem será que foi? Quem será que foi? E adicionaram manualmente Overwatch 2 e Immortality. Não. Overwatch 2, sério? Sério? Petra. Aí alguém gostou muito de Overwatch 2. Ah, percebo. Então terminamos aqui a premiação. Ok. O que vocês acharam? Alguma sugestão de prêmio novo? Teve sugestão de prêmio novo. É, temos jogo mais estressante / relaxante. Ah, ok. É, não, mas aí jogo mais estressante ou relaxante na mesma categoria? Não, eu imagino que a pessoa... Tá, tipo, um jogo mais estressante, todos. É. Mais e estressante, mais relaxante. Eu... Às vezes o jogo mais estressante também é o jogo mais relaxante. Tipo, é verdade. Eu gosto muito de jogar Picross pra relaxar. E aí eu paro de jogar porque chegou no meu nível de estresse. Doom é um jogo que tá lá 1000 por hora o tempo todo. Você tá lá tipo, ah, meu Deus! Mas quando você termina, quando você mata lá geral, você pensa... Ah, ok. Ah, isso foi perfeito. Tô bem, é. Mas eu acho que... relaxante, eu tava pensando em fazer um jogo vibes, sabe? Jogo mais vibes. Que não é só relaxante, ele é também uma coisa meio introspectiva, meio... sei lá. A gente vai pensando, fazendo brainstorming. É, jogo que amamos odiar neste ano. Amamos odiar... Nossa, o Vitor vai ter 95 milhões de sugestões. É interessante porque tem muitos jogos que são Pokémon vai entrar nisso aí, Pokémon jogo entraria. Que amamos odiar. Esse ano, por exemplo, tem esse Forspoken que lançou e a galera... tá metendo bronca nele, sei lá, porque tão tô achando horroroso. Eu não sei. Jogo que tá vindo no Zeitgeist de maneira negativa. É uma interessante. Podemos pensar nisso. É, melhor dublagem. Assim, o Prêmio Peach. Prêmio Peach de melhor dublagem. Ah, excelente. Ah, ok. E aí fica a pergunta. Dublagem em português ou dublagem no geral? No geral. Ah, melhor performance. O dublagem no geral já tem o vencedor. Que eu acho que tem no Suicide Squad vai ter a última dublagem do Kevin Conroy, que é o Batman. É, tá aí uma ideia pra votar. Mas também, a gente já tá chegando em 3 horas nisso daqui. Será que a gente realmente tem espaço pra votar mais prêmio? Essa é a pergunta assim. Como ousa? Assim, direção de arte. Ninguém espaço sempre tem, mas dá pra. Por exemplo, quando a gente anunciou os indicados, você já explicou um pouco. Eu não sei porque que você explicou hoje também. Ah, tá. E aí a gente não... Aí hoje a gente... não explicaria. É, eu achei que essa... Ah, ok. Ah, tá. Então, a gente pode fazer isso num filmes e séries e... É. Porque é maior, inclusive. Ah. Ok. Então... vai ser maior. Isso vai ser difícil. pode chegar no começo e falar assim, ó, quem quiser saber um pouco mais como funciona cada um dos prêmios, a gente já explicou no outro. Beleza, ok, tá certo. E, por último, melhor menu. Resident Evil nunca ia ganhar. Melhor menu. É interessante. Eu tinha um prêmio. Mas que é era... tipo, menu mais organizado, menu mais bonito. É, exatamente, tudo. Pode ser tudo um pouco isso, de tudo. Né? Tá. Eu nossa, tinha... o de Pokémon Scarlet Violet nunca estaria, porque os botões não fazem sentido. Sabe o que nunca estaria? God of War. Péssimo menu, péssimo. Horrível de navegar, horrível de escolher as coisas, nossa. Mas... Menu que amamos. Gostei, menu que amamos odiar. Eu gostei das ideias. E é isso. Melhor menu também pode ser o do Scarlet Violet, quando você vai na lojinha de comida e aí tem a foto da comida. Não era esse? Não é esse menu? Um menu muito bom, muito bem executado. Ah, as pessoas odeiam o menu QR Code. Ah, sim. Tá. Ok. É. O menu muito bem executado que eu ia dizer é o... Last of Us, eu gosto muito de como eles fazem. Não, me deixa triste. É porque eu tô tocando aquela música, eu fico triste. Ah, tá. Então é isso, é. Eu acho que os... tivemos os ganhadores bem variados. Eu gostei da. O resultado assim. Muita coisa pra God of War, muita coisa pra Tartarugas Ninja, muita coisa pra Elden Ring, mas. É, e assim, eu botaria mais prêmios pra Splatoon, mais prêmios pra Bayonetta, mas isso é preferência minha. É interessante ver os votos das pessoas, especialmente da nossa bolha, assim, dos nossos ouvintes, dos nossos amigos, que eu mandei pra muitos amigos. Eu espero, ó, 2023, eu quero o dobro de votos, hein? Então eu quero que vocês me ajudem nessa. A gente vai tentar jogar bastante, vários jogos, pra ter mais candidatos e ter uma coisa mais variada. E é, vamos lá, 2023, tamo aí, tá chegando com tudo. É, e se você quiser nos ajudar a jogar mais jogos, tem uma maneira, que é apoiando o podcast. Temos um Apoia-se e... Que tem. Temos um apoio pra vocês ajudarem, contribuírem na nossa jornada de consumir conteúdos, criar conteúdos a partir de coisas que a gente experimenta, jogos, filmes e tudo mais. É esse um dinheirinho extra para ajuda. Pra gente poder jogar mais e assistir mais, é muito bem-vindo. Temos patamares baseados nos Piratas do Espaço. E estamos aqui, vocês podem ver agora na tela alguns dos apoiadores. E a partir do Ridley eu chamo você pelo nome. Então muito obrigado Cássia, MGS, José Juan e The Heft pelos seus... pelo seu sua contribuição, e a gente é muito grato, e é isso, continuem nessa, porque... E os desenhinhos, que fofura. Ah, a gente é o último patamar de todos, o Mother Brain ganha um desenhinho do lado do nome. É, então, obrigado aos apoiadores. E obrigado pra você, que apoia também... de maneiras não monetárias, por exemplo, compartilhando podcast, ouvindo, comentando, curtindo, essas maneiras... Fazendo comentários de ódio, porque a premiação é roubada. Sim, e também que acompanham durante a live, isso ajuda também. É, essas maneiras de ajudar, isso faz... com que a gente apareça mais no algoritmo aí das pessoas. Então, muito obrigado pra todos. É isso que eu quero dizer. Obrigado pela presença de vocês nisso tudo. O que mais? Estamos em todos os agregadores de podcast. Apple Podcast, Google Podcast, YouTube. E você pode assistir no Twitch ao vivo. Às vezes a gente fica um tempinho depois do podcast conversando com o chat. Isso pode ser divertido. Então, é isso. É isso aí. Valeu, galera. Valeu, Carol, pela presença. Valeu, Felipe. Valeu pra todo mundo que participou na escolha dos indicados e tudo mais. Luan, manda um abraço pro Luan, que não pode participar hoje, pois está viajando. E eu peço, vou pedir pra ele falar os vencedores dele. Seria interessante ver. Falar pra ele mandar nos comentários do vídeo do YouTube, pelo menos. E vocês, digam também quais são os seus escolhidos nos comentários, né? Então é isso. Beijos. Obrigado, pessoal. Tchau, Pipoca. Até semana que vem, na hora dos filmes. E séries. Ainda dá pra votar nos filmes, hein? Ainda dá pra votar nos filmes. Então continue votando. Porque tá acirrado. Então é. Tchau. Temos alguma. Tivemos algumas novas. A Carol deixou a janela aberta e tá entrando todos os bichos da. Foi um erro, eu admito. Não tem mais mosquito, mas. Agora tem bichos grandes. Outros bichos. Mas tá calor. Eu falo. Ok. Mas tá calor. E para as pessoas não verem que por baixo dessa roupa bonita, você tá só de moletom. Tô de samba canção. Aqui.